a palavra do Senhor, com toda a sua riqueza, habite em nós, hoje e sempre. Nossa missão é evangelizar. Leitura do livro de Esdras, capítulo 9, versículos 5 a 9. Palavra do Senhor. Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me de minha prostração e, com as vestes e o manto rasgados, caí de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças e nossas faltas se acumularam até o céu. Desde os tempos de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós. Por causa de nossas iniquidades, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como acontece ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Assim, o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio de nossa servidão. Pois éramos escravos, mas em nossa servidão o nosso Deus não nos abandonou. Antes, conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia, deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo de nosso Deus e restaurar suas ruínas, e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na leitura do livro de Esdras, capítulo 9, versículos 5 a 9. Ouça a qualquer momento e compartilhe, acessando repórtercatólico.com.br. Nossa missão é evangelizar.